Boa noite a todos, paz do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui de novo com os irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem falado aos nossos corações, e confiando que eu vou estar aqui apenas como um instrumento do Senhor para comunicar alguma coisa que é Dele, né? E assim eu clamo ao Senhor Jesus e ao Seu Espírito Santo, que Ele retire de mim tudo que for meu, né, para que sobre para nós aqui apenas aquilo que é Dele. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A palavra do Senhor nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo é um versículo que está concluindo o ensinamento do Senhor Jesus sobre ansiedade. E esse ensinamento do Senhor Jesus sobre a ansiedade, ele se localiza no meio do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele representa uma porção das Escrituras extremamente preciosa para mim, e que eu tenho sido inúmeras vezes desafiado a considerá-la na minha vida. E eu tenho sido desafiado a considerar o Sermão da Montanha muitas vezes quando eu estou fazendo alguma leitura secular. Um dia desse, lendo um livro, um livro que representa uma palestra do Max Weber, que é um sociólogo, chamado Política, uma Vocação. Ele vai fazer algumas considerações sobre política. E num determinado momento, ele faz algumas considerações sobre ética. E ali ele vai falar da ética, da responsabilidade, ele vai falar de alguns aspectos ali da ética. E ele fala da ética absoluta do Evangelho. E ele diz assim, que nós cristãos, ele nos critica com relação ao entendimento que nós cristãos temos do Sermão da Montanha. Ele cita o Sermão da Montanha no meio do discurso dele e, ao citar, ele insinua que nós mesmos não conhecemos com profundidade o que está colocado nesse texto. Uma outra citação de pessoas não cristãs com relação a esse texto é uma citação que Gandhi faz com relação ao Sermão da Montanha, que para mim é uma citação tremenda. Mahatma Gandhi não era cristão. Mas ele diz assim, que se perderem todos os textos sacros da humanidade e se sobrar apenas o Sermão da Montanha, nada estará perdido. Portanto, é um texto precioso que representa Jesus. E é interessante que o texto começa, lá em Mateus 5, pintando um quadro. Não começa direto com os ensinamentos de Jesus, não. Fala assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Portanto, o texto começa com a narrativa de um quadro se formando em que Jesus ia tomar a palavra e que multidões estavam se encaminhando e cercando Jesus e os seus discípulos estavam ali ávidos para saber o que Jesus tinha a ensiná-los. Um quadro bonito. Jesus enquanto mestre. E Jesus começa a ensinar coisas que naquele momento eram muito distantes dos seus discípulos. Coisas do tipo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Coisas do tipo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, os puros de coração, né? Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado os que serão perseguidos por causa da justiça. Portanto, Jesus, ele enumera características de pessoas de que, ao serem tocados pelo seu Santo Espírito, teriam características em comum. E nós vimos depois com os discípulos de Jesus que Pedro tinha um temperamento muito particular e com o tempo foi ficando humilde, manso, pacificador, puro de coração. Ele não era assim. Paulo, um temperamento totalmente diferente, com o tempo vai ficando assim também. E as pessoas que andaram com Jesus, cujas vidas foram apresentadas ou descritas nas Escrituras, nós vamos vendo que quanto mais eles vão andando com Jesus, mais assim eles vão ficando. E aí nós vimos que, na verdade, o Sermão da Montanha nos traz parâmetros muito claros para nós avaliarmos a excelência da nossa vida cristã. Do tipo, tem um pastor, um patriarca da igreja do século III, chamado João Crisóstomo. E ele, ao fazer o seu estudo sobre casamento, ele começa assim: como alguém que é humilde de espírito, alguém que chora diante das situações de pecado em arrependimento, alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça, alguém que é misericordioso, alguém que é pacificador, alguém que é puro de coração, pode abandonar a sua esposa e os seus filhos. Olha que coisa prática. Mostrando que se você e eu somos discípulos de Jesus, algumas coisas não dá para a gente fazer, porque ao espelharmos Jesus com a nossa própria vida, nós temos características que não comportam determinadas atitudes. Portanto, o Sermão da Montanha, ele nos traz excelência. E é interessante, da mesma forma que ele começa nos desafiando a assumir determinadas características essas que pela nossa força nós não conseguimos assumi-las todas, que para assumi-las nós dependemos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? E fica muito claro isso, porque quem tenta ser manso sem o Espírito Santo de Deus fica numa angústia danada diante das situações em que é afrontado. Quem tenta ser pacificador sem o Espírito Santo de Deus consegue, quando o problema não é com ele, é duas pessoas, vai lá e pacifica. Mas quando ele é parte, ele perde completamente a condição de pacificador. E assim vai. Mas quando a pessoa, como Davi, reconhece que ele é incompetente, aí o Espírito Santo de Deus começa a produzir essas coisas na vida dele. Eu comentava com sócios que, para mim, um dos maiores tratados que nós temos nas Escrituras sobre a graça é o Salmo 51. Que Jesus fala assim, Davi fala assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Não tem nada em mim que não seja caído. Mas lá na frente ele se coloca diante do Senhor assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Essa é a atitude de alguém que vai conseguir entender e vai conseguir viver o Sermão da Montanha. Quem desiste de tentar fazer isso aqui na força do braço e quem depende do Espírito Santo de Deus para fazer isso aqui. Agora, o Sermão da Montanha termina de uma forma também muito, muito interessante. Olha, em momento nenhum na Bíblia, o Senhor promete riqueza para ninguém. Ele fala que abençoa, mas não garante que todos nós seremos ricos. Em momento nenhum das Escrituras, ele nos promete coisas como ele promete no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, ele termina com uma promessa impressionante. Ele termina assim: Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Isso é uma promessa. Está colocada com todas as letras enquanto promessas. Agora olha o detalhe. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais são essas minhas palavras? O Sermão da Montanha. Ele está concluindo o Sermão da Montanha. Ele acabou de trazer um conjunto muito grande de ensinamentos e falou que todas as pessoas que ouvirem aqueles ensinamentos e os praticassem, seria comparado a um homem prudente. E ele fala que as pessoas que ouvem as palavras dele e não as praticam, serão comparadas a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e vieram os ventos e sopraram com ímpeto contra a sua casa, e ela ruiu, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ele está falando de pessoas que conheceram os seus ensinamentos e simplesmente não ligaram para eles, e por isso foram destruídos quando a adversidade se abateu contra a vida deles. Então é este o contexto em que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E ele nos diz que ao fazermos isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. Esse talvez seja um dos pontos do Sermão da Montanha que mais interesse um homem contemporâneo, um homem do século XXI, porque é o tratado de Jesus sobre alguma coisa que bate à nossa porta todos os dias: a ansiedade.